Vamos orar ao Senhor. Repita comigo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você e eu sabemos bem que tipo de conhecer é este, que tipo de amor é esse, e é o nosso desafio nessa semana. Se você pode, fique de pé e nós vamos orar juntos. Aqueles irmãos que desejarem, temos algumas cópias desse estudo, destes textos, para você levar durante a semana, estudar junto com a sua família, estudar no culto em casa. No final, basta você pedir uma cópia lá atrás. Fenício vai estar lá. O material fica com... Convido você a levantar as suas mãos e juntos nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar ao Senhor. Não adianta a gente falar assim, eu entendi, engraçado, interessante, eu entendi, olha, eu vou pôr em prática isso, olha, eu vou... Não adianta, porque não flui de nós, não depende de nenhuma atitude nossa, só depende de uma postura quebrantado, esmagado, moído no altar do Senhor. Só depende de uma visão. Eu estou vendo de outra forma, Deus. Ore ao Senhor. Fale pessoalmente com Ele. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de mais revelação desse amor na minha vida. Começa pela minha obediência. Começa pelo conhecimento intelectual. Mas vai tão longe que eu perco o domínio, que foge do meu controle, que independe do que eu sou, do que eu penso, do que eu faço. Que o Senhor toma o controle, toma a direção. Eu não posso, Deus, viver mais um ano, mais 6 meses, mais um mês frequentando culto, frequentando igreja, buscando respostas, tentando. Não, Senhor. Aperfeiçoa o teu amor dentro de mim. Cresça em mim. Eu quero te conhecer cada dia mais. Eu quero prosseguir te conhecendo. Porque estarei conhecendo o amor em mim. O verdadeiro amor que lança fora todo o medo, que me faz marchar com confiança no dia do juízo, que me faz enfrentar com segurança todos os desafios, uma presença inconfundível que me torna inabalável, que gera em mim uma confiança tão real, porque eu posso vê-lo dentro de mim, eu posso senti-lo dentro de mim, eu experimento ele todo dia. E a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. No dia do juízo, está confiante, não se abala. Nos desafios, não teme, mas põe o medo para correr, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Suas mãos erguidas, seus olhos fechados, continue orando. Pode dizer a Ele: eu não sei o que fazer, não sei como pedir, mas eu me submeto ao fluir do Senhor neste lugar, nesta noite, e virá sobre mim algo sobrenatural que vai me fazer experimentar mais do Teu amor. E eu não farei nada, não darei nenhum passo, não buscarei nada sem que seja movido pelo amor, a presença do Senhor na minha vida. Virão sentimentos, virão atitudes, virão decisões, mas são frutos. da presença dele em mim, de conhecê-lo mais, de experimentá-lo mais, de praticá-lo mais. Enquanto eu canto, você vai orar ao Senhor e continuar orando por você. E se teu marido, tua esposa está com você, fique bem junto dele, bem junto dela, e juntos guerreiem, juntos batalhem em oração, juntos declarem a Jesus. O amor vai inundar meu coração. Posso sentir no meu viver a emoção. Não há motivos para me esconder, pois tudo vai mudar. Não há motivos para fugir, pois tudo